no 8 ou no 7 com 172 a bordo, alternando Galeão e 6:40, já foram dia passado. Livre à direita, chama no ponto de espera pronto para a igualagem. O gol no 8 ou no 7. Voo no 8 no 7, está autorizado a alinhar e decolada 1-0, vento 0,70 graus com 8 nós. Alinhar e decolar 1-0, voo no 8 nós. Está 3399, bom dia. Está autorizado para Guarulhos pela Upper Zulu 16 até Belo Horizonte. Após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota do plano. O nível é o 360. Decola da cabeceira 10 com curva à direita. Subida da El Leda Bridge. O transponder é 5053, controle em 120.8. Conteste. Autorizado Guarulhos 360, retorno do Luna 6, Belo Horizonte, direto Trip. Decola da 10, curva direita da El Leda Bridge. 5053, o transponder, controle 120.8, 733 na cama. Correto, 3399, chama para o acionamento no portão 10. No 7, decolou 5.6, chame o controle em 120.8, boa noite. 1208, obrigado, boa noite. Noite no 7, sobe 360, mantenha a saída da El Vigilância. 360, perfil da El, noite no 7. Gol no 8, no 7, chama Recife agora, no 251, alterra 1-3-3-2-5. 251, 3-3-2-5, gol no 8, no 7. Rotan 3399, posição na 0, pra não puxar chalé. Livre, Sanacha, Mitaxan 3399. Chama Taxan 3399.